quelque part, quelque part, quelque part. C'est un gars, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars. Quelque part, quelque part, quelque part. C'est un gars, c'est un gars. Daquele carro virando a esquina, com os faróis apagados, sem lanterna em cima. Nada nos impede de raciocinar que vieram pra matar. Entramos vielas a 10, fico negro. Se entra pode atirar, sacou uma .40, tiro de longo alcance. Se aqui tem pra trocar, preciso me defender. Não sei o que é nem o que pode ser. Nem porque está essas horas da favela armada. Não está só, está acompanhado de mais 3, 3, quem é a bola da vez? São 6, cada um com um calibre na mão. Em meia repressão que sofre a favela, vários barracos invadidos, pai de família espancado, homens, mulheres, crianças. Aonde vai parar? O tempo é curto, arruma o tempo pra raciocinar e não errar. Precisa encontrar a saída desse labirinto, jogo de nazista que mata, escraviza, atrofia membros e cérebros. Destrói família e manda corpos para o cemitério, com tiro no peito, com tiro no crânio. Como aquele mano morreu, vários manos morreram. Mano meu, mano seu, coque pá, coque pá, CH, CH, coque pá, coque pá, coque pá, CH. Perseguição em alta voltagem, 3 horas da manhã, os polícia invade. Os covardes agride um garoto a fim de encontrar o flagrante. Zé Povinho treme, as crianças choram ao ver que seu pai foi algemado, que os polícia vai levando embora. Só não sabe por quanto tempo, 1 ano, 2 anos, 7, 6. Um dia talvez não verá outra vez o que ele fez. Só ele sabe o que fez, porque fez todos os assaltos e prisões. Tem a sua primeira vez, e dessa vez tá complicado, não é réu primário, é reincidente, é conceituado. Experiências que ficou das mágoas que passou, me proporcionou um estilo de sobrevivência. Rotina violenta, vida arriscada. Vários manos tem, quantos manos tem, vários manos tem. Armado, roubando, matando, sendo baleado. Enquadrado no artigo porte ilegal. Assalta a mão armado, 5-7, invadindo o banco, sacudindo, atirando, vida marginal. Seu nome apodrece no canto da cela. Não vai haver visitar, futuro à vista, rebelião. Na mão a espada, na mente a razão. As correrias da cama do meu coração, uma oração profunda para o meu sobreviver. Destino foi traçado, é muito sangue bom, vai morrer. Suas câmeras vai gravar a carnificina, vacina do mal, uma nova doutrina. Vai topar muita gente, mas o meu barco vai navegando sempre pra frente, sou consciente. Nesta luta constante me faço guerrilheiro. Se alguém tem que chorar, que chore os inimigos primeiro. É assim que funciona a lei da cadeia. Proibido sonhar, castelar com mar de sereia. A tristeza, a depressão quer me pegar, mas não, aqui não, vou me deixar me levar. O ritmo volta quando o carcereiro bate a tranca, ladrão se arma, bate as grades. E o pé da treta castelando a sua liberdade. Maldade que para no ar, nos olhos de toda a sede de matar. Esquartejar o diabo que é sangue. Coque pá, coque pá, coque pá. CH.